Let's make the most of the night like we're

Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I too high, so alive. Target Radios! Milhões em todo o planeta amam a maior rede internacional de rádios. Como está o seu início de semana, baby? Sensacional? Assim espero. Hoje, segunda, 22 de outubro. Dia que eu espero que esteja perfeito pra você. Como sempre, na companhia da Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the best stations. E este foi mais um Pop Hits. Agora rolando os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. E o primeiro lugar do Pop Hits fica para Rihanna, Diamonds. Número 2, Psy, Gangnam Style. No posto de número 3, Kesha, Tae Young. Quarta colocação para Adele com Skyfall. E o quinto som mais votado na tarde foi Live While We're Young com One Direction. E agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Visite a referência para o planeta e mande ver. TargetW.com. Aproveite pra se viciar no mundo Target. Participe também do Pop Hit do Ouvinte. O pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de segunda, recebe um beijo carinhoso a Bruna Capetini, que é de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E tá a fim de curtir aqui na Target o som de Paramore, The Code, que fecha muito bem o Pop Hits da tarde. Temos encontro marcado à noite, baby, na terceira edição do Dia do Pop Hits. Até mais, bye bye! Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.